faculdade, por exemplo, de desdobramento, ela não é mediunidade propriamente dita. A faculdade da profecia, da precognição e muitas outras. Mediunidade é quando nós fazemos um intercâmbio com os espíritos. Então, nós vamos encontrar que existem o que os parapsicólogos dizem, os fenômenos ditos anímicos, ou seja, da própria alma, que não tem nada de equivocado com eles. Mas que há também os fenômenos espirituais, como Alexander Aksakoff, no livro Espiritismo e Animismo, vem nos dizer que existem também essa diferenciação. O próprio Kardec, como nós dissemos, com outras palavras, dizendo que também o médium produz efeitos por si mesmo, independentemente dos espíritos. Então, todos os grandes gênios, muitos dos missionários de Jesus, Joana d'Arc, elevada ao patíbulo do fogo, da fogueira, tão somente por escutar as vozes dos bons espíritos, os apóstolos, médiuns, profetizando, curando, falando em línguas diferentes, os vários tipos de mediunidade, a diversidade dos carismas que nos fala Paulo de Tarso. Vamos ver a mediunidade presente em todas as épocas da humanidade. Vamos ver no Egito Antigo, os pitons ou pitonisas e hierofantes eram os médiuns do Egito. Vamos ver também na Índia os rishis, na Grécia os oráculos. Quem é que nunca ouviu falar do oráculo de Delfos? Era um local onde os médiuns ficavam profetizando, sentindo as emanações vulcânicas, e ali eram consultados pelas pessoas sobre a sorte, sobre o futuro, solicitando comunicações espirituais desde a Grécia Antiga. Na Roma eram chamados sibilas. No judaísmo, os profetas, quase todos médiuns, tendo visões, escutando anjos, tendo sonhos, a mediunidade onírica. Vamos ver, na Idade Média, a perseguição aos bruxos, e que talvez por isso muitos de nós tenhamos medo da mediunidade. Porque já fomos, talvez, perseguidos na época medieval, torturados, queimados, porque a igreja não compreendia aquele fenômeno, que ele escapava ao controle. Fenômenos de efeitos físicos, pirogenia, fogo surgindo dentro da própria igreja. Como acreditar que aquilo fosse algo de Deus?